tenho sorte, pois eu vou mexer o destino, vou mudar-te a sorte, pois eu vou mexer o destino, vou mudar-te a sorte. Vamos ficando com estes nossos fadistas e mergulhando nestes fados que nos trazem tão boas recordações. Ouvimos agora, já de seguida, Amália Rodrigues com Fado Português. Depois ficamos com Canoas do Tejo, na voz de Carlos do Carmo. São dois senhores do fado português e duas grandes vozes que não são esquecidas por nenhum dos nossos programas de fado. São todos eles fadistas e nós saudamos cada fadista que por aqui passa. Acredite que ouvir e trazer para si qualquer uma destas vozes é um orgulho para mim. Poder escolher e selecionar os fados que lhe trago, poder selecionar e saber que para si são uma boa companhia estes nossos fadistas. Vamos à música. Nasceu um dia quando o vento mal bolia e o céu mar prolongava. Namorada de um veleiro, no peito do marinheiro que está cantava. Que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Na boca frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada, diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada. Sentido que aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia, ou foi Deus que foi servir. Oreis que embora outro dia, quando o vento na embolia e o céu mar prolongava,

faço um grito.